aquele que habita. No esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, descansará, descansará. A força divina não falha, pode acreditar. Na caminhada firme e forte tem que confiar. Confiar, confiar, confiar. Firmão, na disposição, fortão. Poder bélico da favela que vem do fundão. Zona leste de São Paulo, não sai do noticiário. Violência, injustiça, sistema autoritário. Nosso sangue da hip-hop. Mandaram a tropa de choque com um discurso de pacificar. Bomba de gás lacrimogêneo, crianças correndo. E a voz do gueto, ela nunca vai silenciar.